nasci pra você, você nasceu pra mim. Fale o que quiser, vou com você até o fim. Agora não tem jeito, me envolvi nessa paixão. Quem manda no meu peito é o danadinho do coração. A saudade quando vem transforma tudo em paixão. Ventania, terremoto que estremece o coração. O amor pega de jeito e não dá pra segurar. Tá na cara que eu quero você. Saudade quando vem transforma tudo em paixão. Ventania, terremoto que estremece o coração. O amor pega de jeito e não dá pra segurar. Tá na cara que eu quero você. Se seu amor diz aí galera, sai desse show. Sai do show, sou paixão. Quem manda no meu peito é o danadinho do coração. Eu nasci pra você, você nasceu pra mim. Fale o que quiser, vou com você até o fim. Agora não tem jeito, me envolvi nessa paixão.